Júlio CDs. Porque quando elas começam, elas não querem mais parar. Vai mexendo a bundinha, mexendo pra lá e pra cá. Essa dança é muito boa que agora eu vou te ensinar. Eu vou te convidar pra praticar o sobe e desce, novinha. A subidinha sobe, sobe, sobe. Na descidinha desce, desce, desce. Na subidinha sobe, sobe, sobe. Na descidinha desce, desce, desce. Olha na subidinha sobe, sobe, sobe. Na descidinha desce, desce, desce. Na subidinha sobe, sobe, sobe. Na descidinha desce, desce, desce. Vem comigo, o nome dele é Paulinho do Bubu. É mais um movimento que as novinhas vão dançar. Porque quando a Pavanelli chega, elas não querem mais parar. Vem! Bora, meu filho da Lisboa! Assim, ó. Vai mexendo a bundinha, descendo pra lá e pra cá. Essa dança é muito boa que agora vou te ensinar. Eu vou te convidar pra praticar no sobe e desce, novinha. Na subidinha sobe, sobe, sobe. Na descidinha desce, desce, desce. Olha na subidinha sobe. Homem, homem, homem, homem. O som dele.